Ouça agora na Antena Web Antena News. A seguir, não perca mais uma edição de História e Geografia. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. Os combustíveis voltaram a subir esta semana. O gasóleo está agora muito perto de 1,5€ e a gasolina já ultrapassou esse valor. Em certos postos de abastecimento já custa 1,63€. As farmácias madeirenses já voltaram a vender medicamentos a crédito. A verba que estava em falta foi desbloqueada pelo Governo da Madeira e a Associação Nacional de Farmácias já fez saber que a prestação do mês de dezembro foi regularizada. Às segundas-feiras, pelas 21h30, Sofia Corte Real revela-lhe a Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde ficamos a conhecer poetas e poesias que fizeram história, essencialmente, na literatura portuguesa. Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde a palavra ganha mais vida. Todas as segundas-feiras, às 21h30, com a apresentação de Sofia Corte Real, da Rádio Antena Web. Voltaram a aumentar esta noite. A partir de hoje, o gasóleo está muito perto do 1,5€. Galp, Cepsa, BP e Repsol voltaram a subir os preços e em certos postos de abastecimento o preço do gasóleo já chega aos 1,48€. A gasolina em certos postos já chega a custar 1,63€ por litro. A Associação Nacional de Farmácias já confirmou que a Madeira pagou a dívida que tinha para com este setor e já ordenou aos filiados que voltem a vender a crédito aos utentes. O governo madeirense mantém a promessa de reembolsar as pessoas que pagaram o preço total dos medicamentos, mesmo aqueles que são comparticipados pelo Estado. A dívida de 4 milhões de euros, referente ao mês de dezembro, já foi regularizada. Esta é uma prestação do total de uma dívida de 77 milhões de euros que a Madeira tem para com as farmácias portuguesas. O governo publicou a lista total de nomeações. Ao longo de 7 meses foram feitas 1.682 nomeações. No documento podem ver-se que só para os ministérios foram nomeadas 586 pessoas. Há ainda situações menos claras, como por exemplo uma em que um motorista ganha o triplo dos colegas com a mesma profissão. O PS, pela voz do deputado José Junqueiro, já veio dizer que o PSD já nomeou mais pessoas nos primeiros 6 meses de mandato do que os executivos anteriores, nomeadamente dos governos PS. O governo e os parceiros sociais reuniram-se hoje para discutir os feriados, as pontes e a meia hora extra de trabalho. O governo está disposto a negociar a medida da meia hora extra de trabalho não remunerado, em troca de diminuir de 25 para 22 os dias de férias, incluindo ainda as chamadas pontes, que daqui para a frente vão passar a contar como dias de férias para o trabalhador. Os parceiros sociais estão contra o corte nos feriados e contra a meia hora extra de trabalho, mas a negociação dos dias de férias e de pontes são pontos comuns e menos polémicos entre as partes. A CGTP, entretanto, abandonou a reunião porque afirma que o documento que está a ser ultimado é o maior retrocesso nas condições de trabalho de que há memória. A Madeira e o Governo Central ainda não chegaram a acordo sobre o plano de austeridade da Madeira. Alberto João Jardim quer que o IVA aumente progressivamente na região autónoma durante os próximos 3 ou 4 anos e o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, quer um aumento total. Quanto aos cortes nos subsídios de férias e de Natal, Vítor Gaspar insiste que o dinheiro deve vir para os cofres do Governo Central, mas Alberto João Jardim argumenta com a autonomia e diz que o dinheiro fica na Madeira. O Sporting perdeu ontem com o Braga por 2-1. Com este resultado, o Sporting ficou a 11 pontos do primeiro lugar e o Braga isolou-se no terceiro lugar da classificação. Hélder Barbosa e Lima marcaram para o Braga e Carrilho reduziu para o clube de Alvalade. Terminou o Rally Dakar. Stefan Peter Ansel nos automóveis e Cyril Desprez nas motos venceram esta competição. Hélder Rodrigues ficou em terceiro lugar na classificação geral das motos e Carlos Sousa foi o melhor português nos carros, terminando em sétimo lugar da geral. Este foi o Antena News. De seguida fique com História e Geografia com Joaquim Cardoso. Boa noite.